Aê. Depender de alguém é um pesadelo. Esse lugar é assustador e não querer conhecê-lo. Fica debilitado, fode tua autoestima. O mundo te engole e passa por cima. Durante a trajetória, acidentes acontecem. Uns são superficiais, mas alguns te endoidecem. Contorção, gemido, decepção e pavor. Fratura exposta, não ter braço, isso que é dor. 8 dias internado na casa do sofrimento. Os demônios vestem branco e fingem bom atendimento. Seja bem-vindo à porra de um hospital. Se tu não tem convênio, tu se deu mal. Quase desmaiando, sou obrigado a assinar um termo. O SUS é o pus no ferimento do enfermo. Fugitivos temidos, dividindo o leito. Me encarando na madruga, planejando um feito. Enquanto a escolta adormece, o que me resta é uma prece. Pra não dormir e ser roubado enquanto não amanhece. Só 3 dias depois, vejo a cara do médico confirmando cirurgia, mas virei cético. Nem confiava na afirmação, só iria crer depois da operação. Então até que enfim Deus atende minha oração. Acaba-se uma semana de tensão e solidão. Saí de lá que nem um presidiário, cheirando ar puro, felizão pra caralho. Obrigado a minha mulher e a minha família por terem me apoiado nessa guerrilha. Minha dor é física, não sentimental. Minha dor é física, não sentimental. Minha dor é física, não sentimental. Minha dor é física. Primeiro passo vencido, era só o começo. A caminhada é longa e de muitos tropeços. Um braço e mão sem mover, mexe com a estima de um homem. Lutei contra a depressão, exercitando abdômen. Sem tomar banho sozinho, quem sabe tá ligado. O bagulho é foda, totalmente embaçado. Tala gigante, era muito pesada. A pressão da tipoia no ombro machucava. Aprendi a me virar como podia. Na cautela divina fazia e acontecia. Criei habilidades obrigatoriamente. Se virando nos 30, literalmente. Mesmo já estando em casa, no conforto do lar, o sono me pregava peças acordando ao luar. Maldito pesadelo me seguiu um bom tempo. Imagens do acidente acordavam minha mente. Primeira revisão no posto de saúde, antebraço sangrando, me contive como pude. Pontos não cicatrizados, tinha que ter calma. Um dia isso passa e alivia minha alma. Dias correram e a cisura nasceu, fazendo parte da minha vida que me concebeu. Um pensar diferente, com experiência pra poucos, mas isso não me conforma. Aliás, não sou louco. Minha dor é física, não sentimental. Minha dor é física, não sentimental. Minha dor é física, não sentimental. Minha dor é física. É, saca só. Nessa condição, gravei 108 barras arremessando a raiva pra fora que acumulava. Tu não tem noção como o cara se sente. Sem poder amarra um tênis totalmente dependente. Cada dia que passa, risco no calendário. O tempo se arrasta, meu adversário. 5 meses no gesso, não tinha outro jeito. Tirando pouco por pouco, tinha que aguentar no peito. Um dia chegou a hora de ele ficar livremente, sem proteção, mas os movimentos tão pendentes, impossibilitado. Mesmo temporariamente, isso me deixava louco e nem um pouco paciente. Fisioterapia, doía, sofri. Recuperação lenta, mas sorri quando vi uma mínima melhora nos movimentos. A luz no fim do túnel me deixava atento. Os dias se arrastam, mas sempre passam. Vou orando, melhorando, enfim curando, diminuindo a dor. Aprendendo com ela, o caso vai virando memória da tragédia. Agora é puxa o ferro com a metade do peso, fortificando a musculatura num recomeço. Esse é meu depoimento, depois de 10 meses me reerguendo. Relembra a fatalidade às vezes. Minha dor é física.